Canto Verde. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Eu queria chamar o palco pra começar a festa. Marral, chega mais, compadre. Uma salva de palmas para Marral. O trabalho que a vida te confia é a maneira que te aprimora e pode ser igualmente comparado a uma viagem no rumo da perfeição. Os tropeços em muitas ocasiões não são externos, estão dentro de nós.